Todo mundo já é bandido, quero ver ser homem depois de puxar o gatilho. Homem vira puta sabendo que tá errado. Eu já vi homem fardado virando um garotinho. Muito emocionado que é de tal que é trap. Muito emocionado fala que eu não faço rap. E os mais avançados que quer ser diferente, então só pra cantar coisa difícil é os primeiros que se perde. Olha, toma, me fala quem soma. Hoje eu não confio nem na minha própria sombra. Pode ficar puto quando eu tiver escrevendo. Eu tô ficando milionário e mandando minha mãe pra Roma. Eu já trafiquei muita droga que cê não usa. É que ano passado eu cansei de ver tanta bunda. Essa é a revolta de um moleque favelado que até ano passado não era porra nenhuma. Bate sim, hoje sobe a favela. Já vi muita cinderela sentando pra traficante do Fontalizo mais brabo. Pode usar carro blindado, nunca fui de andar armado. Mas tô voando na blonde, tão falando que esse ano eu fico rico. Eu demorei 23 anos pra ser rico. Aí cês acham que eu sou louco quando eu falo que pra preto tudo que envolve dinheiro fica sempre mais difícil. Eu só fiz essa pra mostrar que eu tô roubando a cena. É que eu cresci nos barraquinhos ouvindo rouba a cena. Deve ser foda admitir que para pra ouvir um neguinho que nem sabe falar certinho o que vale a pena. É que eu ia na 25 comprar Ralph Lauren. Acho que depois desse som eu compro Ralph Lauren. Eu já falei o que eu queria, tô indo buscar sua filha. Se quiser pode ir até parar o beat.